Encosta nele, dá cheiro meu. Seu corpo no meu corpo deixa doido eu. Encosta nele, dá o cheiro nele. Homem, é bom te ver. Ô, menina dona do meu coração. Homem, é bom sonhar. Tu pegar em minha mão. Me levar pra outro lugar. Pra gente se amar, pra gente se amar. Quanto tempo sem te ver, faz doer as canções que eu te fiz. Uma frase que dizia assim: bem, encosta nele, dá um cheiro meu. Olha seu corpo no meu corpo, deixa doido eu. Encosta nele, dá um cheiro meu. Vai. Encosta nele, dá um cheiro meu. Seu corpo no meu corpo deixa doido eu. Encosta nele, dá um cheiro meu. É o nadazinho, é o nadazinho.